tá guardando a passagem do colega da companhia, rapaz. Só segue pra série. Obrigado, bom dia, 3170. Afirmativa, apenas para informação, já foi reportado por nós aqui a ocorrência do laser e inclusive já é passada em frente. Acho, obrigado. A informação da turbulência também na curtíssima final, confere. Sente grato. Beleza, confirme minha temperatura? Nossa, tá bom. Apenas para corrigir, queira se culpar, é 1906. 1906, ainda estamos afastados 1,47 milhas por contato com o centro. Grato pelas condições, mais à frente retornaremos definitivo. Já informo que a intenção é efetuar o RNAV da 1-2. Grato. Controle Maceió, muito boa noite. Esse é o TAM 3164, para as condições. As condições quando liberado pelo controle, quando liberado pelo centro, retorna para o controle. Obrigado. T3520, próximo ao ponto e está pronto. T3520, a linha decola pistando 0, vento 170 graus com 139. A linha decola no 0, T3520. Altímetro agora no 0 ou no 6? No 0 ou no 6. T3520, decolado Salvador 19, o controle em 119, decimal 35, bom voo. T35, obrigado, T3520. Controle Salvador é o T3520, no perfil da Fuca, cruzando 2000 pés. Contato radar na decolagem, vigilância, suba 190. Salvador, é o Mike Zulu Uniform. Diga, Mike Zulu Uniform. Nada ali, Salvador. Chame o centro Recife, 12685, alterne 12545. Obrigado, tenha um bom dia aí, 12825, zero zero, tudo em termos de condições. Atendendo. Responde.